Convoca as amiguinhas, chama os parceiros, chama os irmãos. Dedo no volume, os maloca do paredão. Convoca as amiguinhas, chama os parceiros, chama os irmãos. Dedo no volume, os maloca do paredão. Convoca todo mundo, mas alemão do cola. Senta no bico da pistola, senta no bico da pistola, senta no bico. Chama os parceiros, chama os irmãos. Dedo no volume, os maloca do paredão.